Querida igreja, para esta manhã, a mensagem tem como título, vindo da parte de Deus, as duas listas, as duas relações. As duas listas, tem uma lista e tem outra. E nós vamos ver isso direitinho. E eu quero que você me acompanhe, abrindo a sua Bíblia, em Jeremias, no capítulo de número 17. Jeremias 17. Quem não tem Bíblia, por favor, aproveita que a irmã Nete, a irmã Luzia, a irmã Helena, ela está ali com a chave na mão para te entregar uma Bíblia. Você pode pagar em duas vezes, uma entrada de manhã e outra é tarde. Aqui a gente facilita tudo. Amém, igreja? Vamos lá, Jeremias 17, versículos de 13 a 16. A igreja, por favor, acompanhe a leitura. Então diz assim a palavra de Deus: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixaram serão envergonhados, o nome dos que se apartaram de mim será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Mas eu não me recusei a ser pastor seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu o sabes, o que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. E a palavra de Deus que enche nossos corações e as nossas vidas, e você recebendo, diga amém. Meus queridos irmãos, diz aqui a palavra de Deus que aqueles que deixaram, aqueles que abandonaram, aqueles que não foram firmes, diz aqui a palavra do Senhor escrita por Jeremias, que eles se apartaram e o nome deles estão escritos no chão. Bem, a gente passa a entender que na realidade existem duas listas, e nós vamos estudar direitinho. As duas listas são os nomes dos que perseveram e daqueles que abandonaram a caminhada no Senhor. Portanto, meus filhinhos, nós bem sabemos que essa nossa caminhada aqui não é fácil. Essa caminhada nos afronta com o mundo. Essa caminhada nos deixa às vezes totalmente depauperado, não só na carne, como em espírito, em pensamento, em tudo quanto é situação. Mas você não está no controle desta obra, graças a Deus. Nem tampouco eu, graças a Deus por isso. O que importa, meus filhinhos amados, é nós sabermos quem é o Senhor da Seara. Quem é aquele que te chamou? Quem é aquele que jogou dentro de você esse desejo ardente de que o mundo se transforme, a sua vida se transforme, a sua família se transforme? Mas sabe, queridos, infelizmente nem todos pensam assim, nem todos perseveram, nem todos chegam aos finalmente. Muitos abandonam no meio da caminhada, deixando aqui, deixando ali. Enfim, eis aí as duas listas. Venha com o pastor em 2 de Timóteo, no capítulo 2, perdoa-me, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Aqui está a história de um irmão que acompanhava Paulo e que em um dado momento ele deixou tudo. 2 Timóteo 4:10 então diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica; Crescente foi para a Galácia; Tito para Dalmácia. Presta atenção nesse nome em que nós nos referimos aqui a respeito de Demas. Demas abandonou Paulo. E quantos Demas nós temos em nossas vidas? Eu conheço um rapaz que por sinal trabalhou comigo, que ele dizia para mim, Medeiros, em São Paulo, onde eu trabalhava, eu pregava nas praças, eu pregava nos trens, eu pregava nas estações, eu pregava em tudo quanto é canto, eu era a sombra do meu pastor. E esse homem abandonou tudo. E se você souber da história dele hoje, você não acredita. Para você ter ideia, até um irmão dele se suicidou no quintal dele porque tentou abusar da esposa dele. Então, meus filhinhos, isso aqui que eu estou falando é simplesmente uma pincelada, perdoa-me aqui o termo, daqueles que assumem e depois abandonam. Não tem prosperidade em lugar nenhum. E se tiver, quem dá não é Deus. Tem que ter também esse discernimento. Demas, como você pode ver em Colossenses 4:14, volte a sua Bíblia um pouquinho, ele ladeava o apóstolo Paulo. Colossenses 4:14 diz aqui a palavra de Deus, Paulo dizendo, saúdo-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Demas aqui estava com a mão regaçada, os bracinhos regaçados, trabalhando na obra. Agora confirme isso em Filemão, no versículo de número 4. Filemão fica antes de Hebreus, depois de Tito. Filemão 24 diz assim: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Paulo está citando aqui os cooperadores dele. E no entanto, no versículo que nós lemos lá acima em 2 de Timóteo, diz: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Queridos irmãos, o presente século, se você que é de Deus, nós que somos de Deus, se nós não estivermos com a nossa anteninha ligada, a anteninha espiritual, aquela que faz com que você esteja conectado com o trono da graça de Deus, o mundo vai ofuscar a sua vida. Seja através da televisão, seja através de jornais, a imprensa escrita e falada, seja por intermédio da rua, seja por intermédio aonde você for. Olha, meus filhinhos amados, é o presente século que está embaralhando a vida daqueles que estão caminhando nos caminhos certos, no caminho certo. E nós que somos de Deus, criados, recriados pelo Espírito Santo do Senhor, nós não podemos desprezar os acontecimentos da atualidade. Você tem que prestar atenção em todas as coisas que o inimigo de nossas almas, ele tende a usar qualquer tipo de artimanha para te confundir, para dizer que a comida do vizinho do lado é mais gostoso, mais gostosa, que o pasto é melhor, que o emprego do outro é melhor, e assim por diante você vai indo. Aí você chega em um ponto tal que você fica totalmente insatisfeito com a tua vida. Isso para não dizer quando você olha no espelho que seu cabelo não é bom, não é como deveria ser, querendo emagrecer, perder peso, e você vê a trucidação que está acontecendo aí na imprensa. Mas não deve ser assim, queridos. Não deve ser assim. Você tem e deve. E isso aqui não é uma opção, isso aqui é uma ordem vinda dos altos céus para que você se coloque debaixo da sombra do El Shaddai. Confie nele e tudo mais ele fará. Graças a Deus por isso. Portanto, meus filhinhos, diz Jeremias que os nomes desses que abandonaram estavam escritos no chão. Essa é a primeira lista. E eu quero falar um pouquinho dessa primeira lista. Muito bem. Os nomes escritos no chão. O que que isso representa? O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquele nome que está escrito ali não é duradouro. Ele não é permanente. Ele não é eterno. Porque a ação do vento, a ação do próprio tempo, apaga aquele nome. E o nome deixa de existir. E assim por diante. Agora, quem são os da primeira lista? Da primeira lista. Você quer saber? Lógico. Nós temos que saber um e sabermos outro. Para saber definir A do B, separar o joio do trigo, separar o bom convite do mau convite, separar tudo nessa vida, peneirar e reter o que é bom. Porque Deus tem o melhor para você. Então diz assim: aqueles que pertencem à primeira lista são aqueles que desistiram da obra do Senhor, aqueles que não perseveraram. Eu fiquei muito feliz porque o louvor foi todo eles montado em cima disto. E nada aqui é combinado, é o Espírito que tem o controle das coisas. Aqueles que desistiram da obra, aqueles que ouviram alguma coisa e não gostaram, aqueles que tropeçaram, e olha, às vezes até pelo fato do pastor não cumprimentar, isso aí é o suficiente para muitas pessoas abandonarem a obra, se julgarem injustos, injustiçados, ou melhor, se julgarem pessoas desprezadas. Olha, meus filhinhos, primeira novidade para você: Jesus não olha a tua posição social, ele não olha a sua posição física, o seu aspecto, ele não olha nada, e a Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoas. Ele tanto morreu por um como morreu pelo outro. Então, meus filhinhos, você é extremamente importante na obra de Deus. Recebe isso? Diga amém. Diga graças a Deus. Não é para qualquer um. Então, meus filhos, esse é o primeiro item. O segundo, eu quero convidar para que você venha em Lucas, no capítulo 9, versículo 62. Lucas, como nós vimos aí, o doutor Lucas, capítulo 9, versículo 32. Perdoa-me, 62. Lucas 9, 62. É o último versículo do capítulo 9 de Lucas. Diz assim: mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olhe para trás, é apto para o reino de Deus. Nós vamos estudar essa palavra aqui, que olhe para trás. Porque nós precisamos saber quem é. Porque, olha, você pode estar olhando para trás e não saber. Olha, o Senhor quer que quando você coloque a mão no arado, você olhe somente o autor e consumador da sua fé. Aquele que te convocou, aquele que regimentou você para este exército. Então, meus filhinhos, quem é que olha para trás? Primeiro item: os que valorizam a segurança e o conforto acima do Senhor, não querem sair da sua zona de conforto. Posso explicar isso melhor? É aqueles que acham que se ficar em casa fazendo o que não importa, é mais importante do que vir da igreja. São aqueles que às vezes acham até desculpas para falar para o pastor: pastor, não pude vir na igreja domingo porque isso assim, assim, assim. Outras pessoas olham para o tempo e vê uma nuvenzinha e falam assim: olha, vai cair aquele temporal, o pastor vai me desculpar. Mas eu quero te perguntar: quem é o dono do tempo? Então, meus filhinhos, as pessoas valorizam a segurança, elas valorizam o seu conforto, e elas não querem sair da sua zona de conforto. Elas querem botar um pijama, uma roupinha leve, fresquinha, uma aguinha de coco em cima da mesa, os pezinhos em cima da mesa, assistindo ali o Faustão. Agora tem o Raul Gil, que por sinal são bons, é bom programa do Raul Gil. Perdoa-me eu citar esses nomes, Não que eu esteja denigrindo ninguém, mas eu estou falando em relação ao nosso compromisso com aquele que nos salvou, que não é pouca coisa. Esse é o primeiro item. Qual o segundo item, pastor? O segundo item é aquele que dá preeminência à família acima do Senhor. São aqueles que não sabem priorizar as coisas e às vezes coloca a família na frente de Deus. Mas quem é que criou a família? Então Deus é o dono da família. Aliás, tem um recadinho para você. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Que diz assim, ó: Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo. E será salvo tu e tua casa. Eu quero puxar pelo raciocínio da igreja, para que a igreja raciocine comigo. Olha, meus filhos, quem é que não quer ver a sua família salva? Quem é que não dá aí uma fortuna para ver um filho fora das drogas, para ver um filho fora da prostituição? É por isso, meus filhos amados, que a fé, ela passa a ser manipulada por muitas pessoas. E a nossa obrigação aqui é ensinar as pessoas a elas terem discernimento, para que elas não sejam assim manipuladas pela fé que têm. Graças a Deus que a nossa igreja, ela se preocupa com isso, de dar o melhor de ensino para você, para que você não venha ser assim usurpado, para que você não saia daqui, desculpa o termo, com a mão na frente ou atrás, para que você dê tudo à igreja. Não é assim que a Bíblia fala. Então, meus filhos, eu quero puxar pelo raciocínio da igreja com esse versículo. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Bem, você sabe o que eu passo a entender com isso? Certamente que o meu amor é tão grande, mas tão grande pela minha família, que eu vou buscar salvação da minha família no Senhor da Glória. Amém, igreja? A igreja entendeu? Não é difícil de entender. Eu amo tanto a minha família, mas amo tanto que eu quero o melhor para ela. Olha, quantas vezes em nossas caminhadas por esse mundo afora, a gente come ou vê coisas lindas e maravilhosas, a gente pensa em nossos cônjuges. A gente pensa, a gente quer o melhor, às vezes até a gente guarda, porque a gente ama. Então, meus filhinhos, se o teu amor é tão grande assim pela tua família, você tem a fonte para salvar a sua família, que é crer nesse Senhor Jesus, e não somente crer, mas realizar o que Ele manda. Porque se você crê e não faz o que Ele manda, então você, a sua crença para nada aproveita. Então, meus filhinhos, esse é o primeiro item que eu trago para você para um raciocínio. E o terceiro item são aqueles que olham para trás, como nós falamos a respeito do arado. Os que olham para trás, eles olham para a velha vida. Eles vieram para cá, eles estão aqui, mas o pensamento está lá fora, nas coisas do presente século. Eles querem dividir. Quantas e quantas pessoas falam assim: olha, eu vou deixar para ir para a casa de Deus quando eu ficar velho, primeiro eu quero aproveitar a vida. Muitos não completam esse aproveitamento da vida. E outros, quando eles chegam aqui na casa do Senhor, já chegam aos bagaços, em coisas tão ruins que são assim irrecuperáveis. Diz o ditado que a pessoa vem para a casa do Senhor por dois motivos: pela dor e pelo amor. E pergunto eu a você, pergunto eu à igreja, qual é o melhor? Eu acho que o melhor é vir pelo amor. Não vamos esperar ficar na dependência de nada para procurar as coisas de Deus. Absolutamente. na dependência de um filho doente, um marido doente, uma situação caótica, aí acha a casa do Senhor. Olha, isso é tão sério, mas tão sério, que muitas pessoas batem em minha casa pedindo oração, pedindo conselho, mas só querem isso. Seguir o Senhor e conhecer as coisas de Deus, ninguém quer. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Seus vizinhos vão lá, às vezes, bater para pedir uma canequinha de açúcar, de café, disso e daquilo, um conselho, e assim por diante. Porque eles sabem que você tem para dar, mas eles não têm força para vencer esse século e sair daquele ostracismo, sair daquele atoledo, sair daquilo que não prospera, aquilo que só vai minando a vida deles. Enquanto o povo de Deus cresce, enquanto o povo de Deus sobe, esse povo desce, não adquire nada, ficam empatados, nada se resolve, e não enxergam, nem sequer pedir a Deus para que as escamas caiam, para enxergar o que há de melhor. Olha, meus filhinhos, eu não posso acreditar que o Senhor nos salvou para nós vermos uma vida de mesquinhez, uma vida pequenina, uma vida, sabe, de subvida. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o Senhor nos salvou e quer dar o melhor desta vida, desta terra. Diz a Bíblia que você há de comer o melhor. E por que que essas coisas não acontecem? Existem evangélicos que dizem assim: pastor, essa aí é minha karma. Aí eu falo assim: olha, karma lá, tem nada a ver. Tem nada a ver. Evangélicos, sabe, dá uma olhadinha lá no horóscopo. Onde é que está a tua crença nesse Senhor? Porque diz: crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Quer dizer, você crê, a igreja crê até um ponto. Não, essa crença tem que ser absoluta. Jamais negar esse Senhor Jesus. Mas nós falamos um pouquinho, né, dos que olham para trás. Venha com o pastor em Gênesis capítulo 19, versículo 26, que você vai ver o que aconteceu aqui com uma mulher que parou e olhou para trás. Gênesis 19, versículo 26. Diz assim então a palavra de Deus: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. A mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Nós temos muitas coisas para nós falarmos desse versículo, mas algo o Espírito ontem me deu para que eu escrevi e vou transmitir para a igreja. Sabe por quê, meus filhos? Cristo, Jesus, ele não aceita soldados de verão e nem tampouco discípulos turísticos, turistas. Não aceita. Ele quer é o coração totalmente na mão dele, e ele vai inclinar a tua vida para a direita ou para a esquerda de acordo com a vontade dele. E uma coisa certa, confie que ele quer o melhor para você. Muito bem. A situação da mulher de Ló indica dureza de coração, consequentemente da incredulidade. Veja só no versículo aí 17: havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. A ordem foi dada, a ordem foi falada, mas a mulher de Ló, ela foi vencida pelo desejo. E diz ainda, meus amados irmãos, que a frase olhou para trás, em hebraico, significa literalmente demorou-se. Isso é tremendo, porque muitas vezes a pessoa está numa situação de olhar para trás e ela demora ali. Ela não pode, ela pode sim dar até aquela olhadela, mas não namorar aquilo e sair rapidinho daquilo e pedir até perdão a Deus. Louvado seja Deus por isso. Muito bem. Em hebraico, significa literalmente demorou-se, denotando serem os desejos relativos à luxúria devida, perdida bem mais forte do que o interesse que a salvação gratuitamente oferecida pelo Senhor lhe poderia despertar. Filhinhos queridos, a salvação que o Senhor nos deu, ela não é coisa pouca. Há necessidade de nós entendermos que você está no melhor. Há necessidade de você entender que aqui, debaixo da cobertura protetora do Pai Celestial, você tem tudo e muito mais que o mundo possa oferecer. Diz a Bíblia Sagrada que o mundo jaz no maligno. Diz a Bíblia Sagrada que o príncipe deste mundo é Satanás. E pergunto eu a você: você quer viver debaixo da ação protetora, ou sei lá qual é o nome, do príncipe deste mundo, que vai minando a tua vida de uma forma cruel, ou você prefere ficar debaixo da disponibilidade da ação do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, aquele que promete muitas e muitas coisas para você sem minar a tua vida, pelo contrário, oferece a você uma vida plena e a vida eterna garantida? Queridos irmãos, não vamos deixar de raciocinar, de pensar. A vida passa, e passa muito rápido. Não fique parado nesse mundo querendo desfrutar das coisas do presente século, porque você não vai desfrutar é nada. O presente século que vai te consumir. E lá na frente você vai se arrepender das coisas em que te travaram nesse presente século. Não deixe essas coisas acontecerem. Então diz ainda que a mulher de Ló, ela é tomada pelo Senhor Jesus como exemplo, a todos nós, nos alertando em relação à época da sua volta. Jesus utilizou esse exemplo para nós estarmos despertados para a volta do Senhor Jesus. Veja só em Lucas, no capítulo 17. Lucas, capítulo de número 17, versículos 28 a 33. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Olha, isso é o que está acontecendo hoje em dia. Hoje o povo se reúne. Olha, querida igreja, você vai no domingo à noite nesses bares que eles estão botando pelo ladrão. Você vai num sábado à noite nesses bares da vida, restaurante, seja lá o que for, e eles estão botando pelo ladrão. É cerveja aqui, é cerveja lá, é isso, aquilo e aquilo outro. Agora, para as coisas de Deus, se quer ver você acabar com qualquer coisa, entra num lugar desse e começa a pregar o evangelho, se é que você tem coragem, para ver o que vai acontecer com você. Até a polícia te leva. Até a polícia te leva. É verdade. Mas muito bem, vamos lá. Diz assim, nós estamos lendo aqui em Lucas, no capítulo número 17, versículo 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Não volte, igreja. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder, de fato, a salvará. É uma palavra de Deus tremenda. Jesus aqui utilizou a situação da mulher de Ló para falar de sua vinda. Meus filhinhos, não volte atrás. A sua caminhada até aqui, ela há de prosperar muito e muito mais. Eu tenho visto, sabe, filhinhos amados, pessoas na igreja que elas chegam a um patamar tal, seja ele espiritual, organizacional, às vezes até trava, né? Seja lá o que for, chega um certo patamar, elas desistem. Ao invés de ultrapassar aquela barreira, ultrapassar a barreira do sono, né, Jaque? Ao invés de ultrapassar aquela barreira, que aquilo ali é difícil, verdadeiramente é, mas depois que ela ultrapassar a barreira do sono, é aquele silêncio absoluto. Elas não conseguem. Elas não conseguem. Preferem dizer, usando uma palavra tremenda: pastor, o meu tempo aqui acabou, Deus falou para mim ir embora. E sai. E vai buscar em outro canto. Vai buscar em outro canto aquilo que aqui ela poderia muito bem prosperar, progredir. Queira Deus que nessas idas ela não venha se desgastar de uma tal forma e que acha e que venha descobrir que o mundo lá fora é melhor. A igreja entende? Diga amém. Queira Deus que isso não aconteça. Porque as pessoas, perdoa-me aqui o termo, dão tanto murro em ponta de faca que chega uma certa hora que a mão não aguenta. E aí sai. Olha, queridos irmãos, a profundidade do conhecimento de Deus é imenso. Não existe esse ou aquele que diz e bate no peito que sabe de tudo. Quem está falando isso não sabe de nada. Absolutamente nada. Existem pessoas que fazem Bíblias para elas mesmas. Pessoas que acham a axiologia, né? Eu acho que. Gente, não é achar que. O que que Deus diz? O que é que Deus fala? São os nossos aconselhamentos no gabinete pastoral. A gente não está no gabinete pastoral para falar para as pessoas o que nós achamos. Nós não achamos é nada. Quem acha é Deus. Ele que é o Senhor da situação. É Ele que vai te direcionar e você não vai errar e não vai cair no buraco. Mas se alguém aconselhar dizendo que eu acho, isso aí já está duvidoso. Fim da primeira lista. Fala assim: eu não tenho nada a ver com essa primeira lista. É verdade? Diga amém. Vamos ver a segunda? Aí sim. Vamos ver a segunda. Queridos irmãos, o da segunda lista são os que têm os seus nomes inscritos no livro da vida. Lembre-se que eu disse que aqueles são escritos no chão, são escritos. Agora, esses da segunda lista são inscritos. É muito mais profundo. Está lá dentro, está cravado, está marcado. Hebreus 10:35. Louvado seja o Senhor Jesus. Hebreus 10:35 diz assim, então, de 35 a 39: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito tendes necessidade de perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Há um bom tempo atrás, muitos anos atrás, eu fiz uma mensagem falando a respeito dessa conservação da alma. Você pega uma carne, você salga para a conservação dela. Você vai no supermercado, compra qualquer artigo lá, uma carne fresca ou seja lá o que for, bota na geladeira para conservação daquilo. Olha, a conservação tua neste mundo está na fé. Aqueles que estão na fé verdadeiramente, porque diz a Bíblia Sagrada que o justo viverá pela fé. Esses que vivem pela fé é que mantêm as suas almas, olha, resguardadas, as suas almas confirmadas, conservadas, para um dia você chegar na presença do Senhor e o Senhor te entregar o galardão. Amém? É nessa lista que você está. Diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Que bom. Não estou vendo manifestação nenhuma de alegria no povo. Talvez fosse para você levantar do banco e gritar: oba, oba. Aí o pastor: segura esse homem que está louco. Meus filhinhos, diz a Bíblia a necessidade de perseverar. Você tem que ter necessidade de perseverar. Olha, meus filhos, eu não posso deixar um item sequer da minha caminhada me tirar desse caminho. Seja o que for, vai, converse, se explique, faça o que for, mas não perca a visão desse caminho da perseverança. Amém? Amém. Aleluia. Outro item, Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Os da segunda lista. Hebreus 13, 5 e 6. Diz assim: seja a vossa vida sem avareza. Amém? Triste é ser avarento, não é verdade? Triste é ser avarento. Então, não seja, não coloque a sua vida na avareza. É contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que me poderá fazer o homem. A igreja entende? Meus filhinhos, é muito melhor você louvar a Deus pelo que você tem do que você querer aquilo que você não tem e correr atrás, às vezes até por meios ilícitos, para adquirir aquilo que você não tem. Eu estou para te dizer que Deus nos conhece tão bem, mas tão bem, mas tão bem, que Ele vai entregar para você tudo o que você quer, tudo que você merece, no seu devido tempo. Não queira assumir a sua vida em você querer correr atrás do ouro para prosperar, fazer e acontecer, atropelando essa vida, irmãos, parentes, amigos, colegas de trabalho, para você chegar lá e colocar a mão na taça. Olha, vá gradualmente. Louve a Deus pelo que você tem. Não olhe para a casa do vizinho desejando nada que o vizinho tenha. Queridos, isso aqui é um ensinamento para aqueles que estão na segunda lista. Porque você pode estar com essa avareza aqui, eu quero dizer, se porventura está acontecendo, você está olhando para trás. Deus não vai ficar com aprazimento. Deus não vai se alegrar. Então, pare de olhar para os lados, pare de olhar para trás. Olhe somente para aquele que pode te dar tudo. Aleluia. Deuteronômio capítulo 31. Deuteronômio, quinto livro de Moisés, do Pentateuco. Capítulo 31, versículos 6 a 8. Diz assim a palavra de Deus, falando a Moisés: Moisés, sede fortes e corajosos com a turma, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Aleluia. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: Moisés, Josué, sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar aos teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Josué. Ele será contigo, não te deixará, nem desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Queridos irmãos, esse encorajamento de Deus para Moisés, depois de Moisés para Josué, ele serve para você no dia de hoje, ele serve para mim no dia de hoje, porque nós não podemos nos amedrontar com nada, nos apavorar com nada. Sabe o que a minha Bíblia diz e a sua também? Que maior é aquele que está em mim do que aqueles que está. Então eu tenho que confiar. Amém? Então eu tenho que confiar. Então, meus filhinhos amados, diz aqui, se tão somente forte e corajoso. Meus filhinhos, essa é a expressão para nós. Nós vamos encarar dificuldades, nós vamos nos defrontar com grandes desafios, grandes coisas, mas nós não podemos baixar a cabeça, esmurecer, olhar para trás. Pertencemos à segunda lista. Aleluia. Sim, vire a folha. Agora veja Josué 1:5. Josué capítulo 1, versículo 5. Um pouquinho mais à frente. Agora já é Josué. Diz assim a Bíblia Sagrada: ninguém te poderá resistir de todos os dias de tua vida. Como foi com Moisés, assim será comigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Você recebe isso? Você recebe isso? Diga amém. Aleluia. Não importa, queridos irmãos, a tempestade que esteja na tua vida. Não importa se você está ao abismo de perder teu emprego. Não importa se você está no abismo, seja lá qual for. Meus filhinhos, aqui tem um Deus que tem o controle de todas as coisas na tua vida. E não vai te desamparar. Não vai te deixar. Confie nele e tudo mais ele fará. Que coisa! Sabe, meus filhos, é bom quando a gente prega e a gente vê uma igreja revestida do poder da palavra de Deus, a igreja que corresponde. É bom a gente ver as pessoas atentas. Isso aqui é um manancial para você, para a sua alma, para o teu espírito. Porque às vezes a gente vê pessoas dispersas, pessoas olhando assim o lustre, olhando ali. Gente, em nome do Senhor, olhe para Jesus, confie nele, ore para ele, peça o despertar, o clique espiritual, para que você venha desfrutar dessa segunda lista que o Senhor te põe. É verdade? Vamos em frente? Hebreus 10, 16 a 18. Para você que está na segunda lista, a garantia que ele te dá, as coisas boas que ele nos oferece. Hebreus capítulo 10, versículo 16 e 18. De 16 a 18. Diz então assim: esta é a aliança que farei com eles. Eles quem? Vocês, nós. Aleluia. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre as suas mentes as inscreverei. E acrescenta, olha que coisa maravilhosa, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Amém? Olha, querida igreja, sabe o que o Senhor Jesus diz? Não importa o teu ontem, não importa o teu passado, não importa se você lá, naquela vidinha que estava, como eu, fizemos trucidações, fizemos coisas que hoje só lembrar, como diz a palavra, nos dá arrepio, vergonha. Mas o Senhor passou uma borracha, e essa borracha não é extraída da seringueira, não. Essa borracha é do reino espiritual. Ele não quer saber do seu dia de ontem. Ele não quer saber das suas atividades, dos seus erros. Ele quer te dizer, você que coloca o coração na mão dele, você que entra nessa segunda lista, você que agora tem um Senhor na tua vida, é ele que vai te conduzir sem olhar o teu passado. Embora, vamos abrir aqui um parênteses, embora todo pecado tem o seu pago. Uma ocasião eu expliquei à igreja que as nossas vidas, elas são como uma tábua lisinha. Aí você peca, entra um prego. Aí lá na frente outro pecado, outro prego. Aí quando chega um ponto de a tábua está toda cheia de prego, você vai para o Senhor Jesus. Aí ele pega o alicate, o martelo, sai arrancando todos os pregos. Tira tudo. A tábua fica outra vez lisinha, sem prego, mas os buracos ficam. Bem, como é que está a sua tábua? Será que está até a metade de prego? Será que você vai deixar a tábua preencher cheia de prego para então se... Não, eu quero te dizer que o Senhor da Glória, ele não vai olhar os buracos. Ele te chama e ele nos chama para que nós estejamos nessa caminhada. A partir daquele dia que você confessou a Jesus como seu Salvador, para você ser uma bênção nesse projeto, nessa caminhada que o Senhor nos chama, perseverando, sem olhar para trás, sem desistir, levando todas as dificuldades. Olha, o mundo lá fora, quando acontece qualquer coisa de ruim, eles fazem assim, ó, está isolado. Nós, povo de Deus, devemos olhar para Jesus e dizer, Senhor, é contigo. Segura essa, porque isso aí para mim é demais. Passa para ele. Ele pede para você fazer isso, por que você não vai fazer? E tem mais, depois que você passar para ele, descansa. Não vá correr atrás da coisa. Deixa com ele e você verá o que ele irá fazer. Igreja amada, assim como Josué, Deus lhe transmitiu que seria bem sucedido pela obediência à sua palavra. O nosso querido irmãozinho Tiago, que também é irmão do Senhor, também deixa registrado para nós uma passagem. Porque Deus falou para Josué, olha, faça isso porque você vai ser bem sucedido. E lá em Tiago, no capítulo de número 1, Tiago, depois de Hebreus, capítulo 1, versículo 25, ele então diz assim, amada igreja, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Pegou essa receita? Escreveu essa receita? Você quer ser bem-aventurado em tudo que você realiza? Olha, amados irmãos, a igreja é testemunha, porque eu sempre falo isso, mas eu não posso deixar de glorificar a Deus. Meus santos irmãos, um dia, em 1981, eu comprei uma casinha, que a minha mulher foi contra, me botou para baixo, Célia, aquilo dali é simplesmente um projeto, aquilo dali é simplesmente um trampolim, a gente tem que ter alguma coisa, e ali compramos uma casinha em 1981, alugamos, ficou 11 anos alugada, nunca entramos na casa depois de alugada, 11 anos, o tempo se passou, chegou a época da reserva, fomos pedir a casinha. Era a única coisa que tínhamos. E o moço que morava lá disse, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Foi um auê. Tivemos que buscar justiça. Fomos morar. Não digo por favor, mas fomos morar em Madureira. Porque uma irmã que está aqui teve uma visão da minha necessidade. Ela está aqui. E então nos cedeu um apartamento em Madureira. O apartamento era menor do que a minha casa. Olha como é que Deus trabalha. Ali ficamos 1 ano e 7 meses. quando saímos daquele apertamento, que o banheiro era só um que entrava, a cozinha era erótica, a gente passava relando um no outro. Quando nós saímos dali, que fomos para a nossa casinha, o sorriso de orelha a orelha, a casa era um casarão. E Deus mudou o ambiente, Deus mudou a situação. Hoje nós moramos numa casa no Parque Leopoldina, e a gente louva todo Deus por aquele local, por aquela casa. E começou assim. A coisa foi tão séria, meus filhinhos amados, que eu cheguei até a excomungar o dia que eu comprei aquela casa, para você ter ideia. Mas Deus sabe de todas as coisas, e Ele não leva isso em consideração. E Ele transforma aquilo que você acha que é derrota, Ele transforma em grande bênção e vitória na tua vida. Esse é o meu Deus, é o teu Deus. Glorifiquemos o nome dele. Aleluia. É verdade, meus filhos amados. Confie no Senhor, porque o Senhor sabe o que é melhor para você. Bem, querida igreja, depois de tudo isso que aqui nós falamos, apresentamos, fica aqui um convite para aqueles que compõem a segunda lista. Para você, para mim, nós que perseveramos, os que estão dispostos aos desafios da vida, vamos em frente. Vamos em frente? Vamos? Sem olhar as circunstâncias? Sem olhar para trás? E o último versículo que o Espírito me deu para entregar a você é Efésios 5:17. Volte a sua Bíblia um pouquinho. Efésios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim, amados irmãos: por esta razão não vos torneis insensatos, aleluia, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Sabe, igreja amada, por esta razão não vos torneis insensatos. Sabe, são aquelas pessoas que nada faz efeito nenhum. Tanto pode dar um beliscão como dar um tiro, está tudo bem. Sabe? Isso para a palavra de Deus, isso para a obra do Senhor. Não, vamos despertar, porque nós estamos regimentados para uma obra de maior porte, maior valor que possa existir na face da terra. E você não pode de maneira nenhuma renegar esse Deus que te chamou, esse Deus que deu seu Filho unigênito para que morresse por você, por mim, para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Aleluia. Não vos torneis insensatos. Atentos, fiquem atentos. Atento às necessidades da tua igreja, atento às necessidades do seu lar, do seu marido, da esposa, dos filhos. Não importa, o Senhor gosta disto. Desperta. Vamos despertar. Nós estamos falando, estamos pregando que esse ano de 2007 a igreja será despertada para uma grande obra para nós realizarmos. O galardão, esquenta não. Se preocupe com isso não, Deus sabe. Você vai ver a taça que Ele vai te entregar. Às vezes você pode pensar que é uma tacinha pequenininha, é uma taça muito maior e mais poderosa assim em relação ao valor do que aquilo que você possa imaginar. Sabe por quê? Ele é o Senhor da Seara. Foi Ele que nos arregimentou para essa segunda lista. Vamos manter firme a nossa confissão, vamos manter firme a nossa caminhada. Não deixe de crer no Senhor para você salvar não só você, como também a sua família. E aí você vai ver como essa igreja vai crescer, como essa igreja vai dar fruto. Traga um visitante, é o que nós estamos fazendo esse desafio. Traga um membro, uma pessoa, para participar da Igreja da Graça Plena durante esse ano todo. Traga um, e você verá que no final do ano a igreja está dobrada. Isso aqui não é orgulho pastoral, isso aqui é vontade da gente ver o povo crescer, o povo participar dessa segunda lista e beber o que há de melhor, porque assim o Espírito transmitiu à igreja. E a igreja diga amém. Glorifiquemos o nome do Senhor. Aleluia.